3224 para interceptar o localizador, curva direita pela 075, reporta estabilidade. Direita 075 para o lote, vamos reportar. Um 597, chegando para 2209, junto com o número 3 de aproximação, Alfa Tango 72. 220. Número 074, alcançar o nível de voo no 50, completo em redução para 2209, vai seguir como número 4 na aproximação. Passarei no 2224, vista para 3000 pés, altímetro 908. 3000 pés, 2224. Oceania 224, vem direto para o Alfa Romeo 313. Oceania 224, copiou o controle. Copiado, voo 303, né? 224, obrigado. Os 224, tem condições de manter a velocidade indicada até a próxima turma para o lançamento? Afirmo, pode até aumentar um pouco se quiser. Está mantendo a suficiente, 224. Ok, obrigado, vai manter. Para 2000 pés, passarei do 2224. Ok, para 2000 pés. Chante 6258, completa a final do procedimento de OL, chame para o retorno da frequência número 8, decimal 95. 295, ó. Chante 6258, boa noite. Pode autorizar a inscrição no 0, 1, 0, 0, grau, 0, 7, 9. Livre pouso, 1, 0, 6258. 97, após o TAP, vista para 3.000 pés, altímetro 908. 3.000, 0, 8, 0, 8, 7, 0, 7, 4. Deixa para o nível de voo 050. 050, alto, 0, 7, 4. Construindo o ILS, passando 2224, passando dura. Passando 2224, completa sinal chave torre, frequência 18, decimal 95, inicie redução para 18, correção. 1907 nós, chega para o examinador frequência 98-2995.1. Pois é, azul, azul. Azul 597, vista para 2000 pés, altímetro 1098, autorizado a sinal do procedimento ILO 6.5 da pista 0, reporta estabilizado. Informo que seguirá um avançamento de aproximação, agora mesmo está tudo, né, com 1809 graus, vizinho do céu. 3.000 pés, altímetro 1098. Salvador, muito boa noite para 02224. 02224, boa noite, continue a aproximação, vai dar uma utilização de fogo. Aguardando. Olá, começando 98, boa noite, utilizando Serra Brava, Serra Golf, nível 370. Decola da pista 10, lugar esquerdo, subida Puca, transição de pá, via persona 10. Responde 5070, controle Salvador 120.8. Autorizado 370, Alma Sala, Tesouro 10, Puca de pá, transporte 5070, controle 208, 1098. 1098, detalhamento correto, repasse para o cara para esperar esse elemento. Número 074, completo de redução para 2009. Transindo para 39, chama 074. Transindo 258, falso 44, libera a pista à direita, taxi nessa frequência via Alfa, chama isso para Juliette. Entrando à direita, Alfa, nós mantemos pela 358. Nós vamos reduzir também, então, chama 0.7. Fazendo 2.4, vento 1.00 graus, 0.6, vizinho do céu. E depois, aliás, calmo, azul 5127, completa final chama todo, frequência 98-95. 8-9-5, já atualmente. Boa. Chamando 074, desce para 2000 pés, altímetro 1098, autorizado final do procedimento ILO-6 da pista 0, reporte estabilizado. Informa que o tráfego anteriormente informado está agora com 1409 de grau de pedido do céu. Mais utilizado no IEDS, né? Entra. 074, intercepte 1, localizador na Pro 045. Com a esquerda Pro 045, reporte estabilizado. Chega. Chamarei. Está agora a 7.3 milhas, nordeste de Salvador, com o radar encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 90, do sinal 3. 03, boa noite, é a 24. Boa. Falo Alfa 4.000, libere pista direita, taxa na frequência via Alfa Kilo, 4.3, produção 3 Lima, que tudo finalizou. Gente, você Bom dia, 1-1, você espera ali, 1-5-0. Ali, 1-5-0, voo 1-1-7-0. 1-0-9-8, 4-0-7. 1-0-9-8, não tem ponto de espera. 234, aciona identificação, chegada por média não autorizada, voe para a posição ITAP, desça para o nível de voo 050, altímetro 908. Azul 4062, desça via para 2003, QNH 1908, autorizado o final do procedimento de LL que se liga pistola 0, reporta estabilizado. 4398, acionando identificação, chegada do médio não autorizado, reduza para 2509, desça para o nível de voo 080, altímetro 908. E por quantas milhas no 334? Gente, após o desvio, o voo do número. Aeronave decolado ao 00, chame e controle Salvador 120 do sinal 8 no voo. Salvador 8, arrasco, hora 09. Voo 1098, acione conexão, contato radar para o nível de voo 370 via Santa Cruz. Puca para o 370, voo 1098. Voo 1970, chega o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 1285, 1245, voo 1970, boa noite. Boa noite. 1654. Zero mais permanece, passará a prova, voo 1354. Para o nível de voo 900, altímetro 908, reduza para 2509, é o número 4 da aproximação. Ponto 3398, informa que seguirá para a segunda aproximação, posição de 1 hora 9 milhas, como nordeste é o 2737, é para o nível de voo 950, desce da 050. Está 1 0, vento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4, confirma mais quantas milhas no seu problema. 354, 4 do Polo 03, chame controle de Salvador 120 do sinal 8, move. 101, Zona 354, contato radar, tudo com valor autorizado. É, fone autorizado, né? Caso com nível 230, Zona 354. Quente. Zona 1098, chame sempre Recife, frequência no 2085, alterno no 25, decimal 45. Recife, recife 45, boa noite, Zona 1098. Zona 364, voando Zona Delta para 2000, sem instrução da altímetro 0018, autorizado o sinal do procedimento em LR subsumida, pistola 0, reporta estabilizado. Ok, está até 2000, vou abrir um pouquinho aqui de novo, só 40, só mais, e já volto na posição com 334. Gente. 324, gente. 43398, desça para o nível de voo 050, que é legal na 08. 050, 98. 1228, desça para o nível de voo 060, altímetro na 08. Para 2109. 254, chame centro Recife, frequência no 2685, alterno no 25, 5245, no 354, na noite. É. Confirmia por quantas mil irá manter para 0.0? Por 10 mil. Gente. 4.398, para 3 mil. altímetro na 018. Quente. 3398, vista para 3.010, altímetro na 018. 3.010, 3.010. Gol 0,62, solo ao 09, libera a direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4062. Isso para 3.010, altímetro na 018, autorizado a final do procedimento IELTS que correu na pista na 0, reporta estabilizado, informa que seguirá um Boeing 737 na aproximação, posição de 12 horas, 8 milhas e meia, com 1.909 graus de pedido e redução. Agora é 2.010, em dúvida. 7.2000, vai reportar estabilizado, teste do operador Alfredo para 3.398. 1.334, confirma estabilizado. Termo estabilizado. Completa sinal chame torre, frequência número 8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. 1228, desce para 3.010, altímetro na 018. 3.018, obrigado. 3.398, inicie redução para a velocidade de aproximação final. Já está reduzindo para 3.39. Nível fundo, gol 3.34. 098, completa sinal chame todo, frequência número 8, decimal 95, repouso. 795, boa noite, senhor. 1268, pista para 2.10, altímetro 0.08, autorizado o sinal do procedimento em aliança que derriga a pista no zero, reporte estabilizado. 2.10, estabilizado, voo 2.10. 398, vento 100 graus, 5 nós, autorizado o pistão zero. Quebre pausão na 0, tá 33 aberto. Que eu fazia, seu voo 2.10.10. 1, 2.10.10, completa sinal, chame todo, frequência número 8, 2.95, bom pouco. 2.10.95, bom dia. Zero, vento 100 graus, 5 mais. Livre por 10, gol 28. Charlie 22, direita, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, mantém essa escuta? Tá, viu? Alô? Alfa Quebec da Ponte 11? Eu sei. Solicitar autorização de reboque da Ponte 11 para a posição remota 1 ou 2, já contactado com a estrela. Ah, autorizado, pode até. Positivo, obrigado. Quebec, parcial da posição número 1 no 2. Bom dia, obrigado. Bom dia.